Panteão pro táxi com 167, 167 a bordo. Bate 1 no Inter, ponto de férias 895, 1011, boa viagem, o 625. 1011, 895, obrigado, bom trabalho. Novo Salvador, Azul, Alfa, de Uniforme Índia. Prossiga. Uniforme Índia no pátio 3, solicita autorização de rebote para o pátio 1.1. Chame para ingresso, principal. Linha 251 está pronto, ponte de carga 1-0. Poxa, linha 251, bom dia, autorizado de... a linha de colapso no zero vento variável em 2-0. Vem de acola, 251. O Chile 6251 não decolou 52, chama companhia 120 decimal 8, bom voo. 8251 decolou nossas coisas. Oxiné 6251, no contato radar, suba para 360, saída da EL. 36 da EL 251. Prossiga. Qual é o portão? Autorizado. 96251, no Recife 251, no Alterno 288. Paulo Salvador, copia Oscar 90 Lima. Prossiga. É autorização para reboque, aeronave na posição 14 do Batum, vai para a posição 6 do Batum. Chame para ingresso no... posição 14 do Batum? Desculpa, posição 13 do Batum. Autorizada. Até o 5, reporte alterno. Posição 6 do Batum. Ciência, tal seja, pode apenas. Tá ok. Gente, bom dia. Fala do Pacheco Pacheco. WhatsApp? WhatsApp. Salvador Confins, 340, VFZ 121, decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5171, transponder, controle 208. Correction, Gol 9916, identifica a chegada Bom Fidessa para 4 mil pés, ajuste 1012. Alô, Salvador, é, Oscar November Lima já posicionado na ponte 6. Muito obrigado aí, bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. Pio 5973, identifica a chegada na área de Capel 050. É 075 constante, prepara a Delta. Na 6225, assina identificação, autorizada a chegada a Golf, desse manter a nível 06200 e redução para 2509, é o número 3 na aproximação. 060-2509-03. Gol 99116, após pelo trajeto 366. O ajuste Salvador 011, reporta a final de nave. Meu Yoshi, aparece a final da renave da 10 do 9996. 5973, redução para 2509. NMA-075, pronto, 4. Rio 5973, após o TAP, que é a Vitor 366. Gol 9996. E o 5973, após o TAP, prossegue para o Serra Vitor 366. O 9916, confirme. Estabilizado. Visual com a cabeceira. 10, voo 9916. 9916, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. E o 5973, desça para 2510, o ajuste no 011, reporta final RNAVE. Tente o Rio 5973, após o TAP, prossegue para Duna. E o ajuste Salvador no 011, reporta estabilizado. E o 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado MDB Zulu para pista 10, reporta estabilizado. Ajuste no 6225, desça para 4000 pés, o ajuste no 011. 4000, ajuste no 6225. 9916, bom dia, autorizado pouso visto no 0, vento variável em 4 nós. Pouso na 11, na 10, voo 9916. Gente, voo direto Índia Serra, descendo para 1.700 pés, o ajuste no 011. Né, 6225, redução para 2009. 2009, 6225. 99 no meia, táxi via Alfa. Chame Alfa Eco, chame a torre na Eco para seguir o tempo. Pode confirmar via... Pode confirmar o táxi? Saltou de Serra, Vitor 366. Afirmativo, após Pelô, Serra Vitor 366, reporta final de nave. Após Pelô, Serra Vitor 366, reporta na Renato. Prossegui via pista e delta para o pátio. Ok, Alfa Eco e Charlotte 14, com 9 e 1. Bia 075, pronto para 4? Pronto. São Paulo, Congonhas, 360, Bia Pesolou no 0, tempo base, após o Pesolou no meio, conforme. Decola da pista no 0, curva direita, no perfil da El, Leda, Mótila. 5405, transponder, controle 12080. 5935, correto, pronto, no 4. Fala do 4040, tá no box 3, 57, acionamento. 4040, portão 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado, acionamento, do 4040. Corre Salvador, 996, tá na Eco, aguardando para aqui. Voo 9916, girizando, por gentileza, ingresso via pista, libere na Delta. Via pista, libera Delta, voo 9916. E o 5973, libere na, à direita, mantendo escudo, taxiando via Alfa até Taxi Eco, e como que o trecho entre na Taxi Alfa entre a Eco e a Delta tem que ir de fase, ou mantém o ponto de espera da Eco aguardando autorização para reingresso. Alta 9, 9996, chama Paulinho no 21299, já autorizado, Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, chamando 219, gol da 97. Alfa 9, o número da gol voltando, está prosseguindo, autorizado até a Vila. Juliette até 11. Juliette para 11, 9096, desculpa. Azul 4047, tem 1996 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 5 dessa manhã. Chamei a 225 na escuta. Na escuta, o Chanel 6225, está no final de 3 milhas. Autorizado pouso na 0, vento variável 59. Livre pouso na 10, Chanel 6225. 1973, vamos terminar com a Eco. Mantenha o ponto de espera da TECPE. Bruno 759, essa é uma unificação via chegada bom, vê se mantém a 4 mil pés, a gente tem 1901. Torre Salvador, bom dia, azul, 4077, está no partidário da 1901. E o 5973, autorizado ingresso, dirizando até, taxiando até a Delta, reporte ingressando no taxiway Delta. Azul 4040, autorizado NI, mantendo no zero. Ali mantendo no zero, azul 4070. Puxa 6225, solo 30, liberando a direita, mantém escuta, taxi via Alfa, tem interdição eco. Informo que há uma manutenção, correção área da Alfa entre a Delta e a F que está interditada. Mantém a ponto de espera da Eco aguardando para ingresso. Ativo, livrou, prossegue na Alfa até a Eco, Chanel 5973, já autorizado Alfa antes da Juliette, chama só em 1219. Alfa vai manter até a Juliette chamará solo 219. 5973 corrigindo Alfa, quilo, parte 3, quando lá tem que finalizar 2. Alfa aqui lá dentro então, final 73. Azul 4040, autorizado decolar para o sinal 0, vento variável em 4 nós. Autorizado decolar para o sinal 0, azul 4040. Xanaia 225, autorizado ingresso, taxi 7A Delta, reporte livrando a pista na taxi 6 Delta. Livre ingresso, taxi até a Delta, reporte livrando a Xanaia 225. Azul 4040, decolou 33, chama controle 120, decimal 8, com voo. 208, azul 4040, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4040, Arboruna passando mil pés. 4040, contato radar na decolagem. Tudo mantendo de voo 3420, via saída Arbo 1, transição elétrica. 340, via Arbo 1, transição elétrica, azul 4040. Bom dia, passando, voo 9093, cruzando 2240. Voo 9093, acendo edificação, via chegada bom, fidei se mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 10111. Autorizado, chefe de táxi. Sua pista, chamando o solo, chama 6285. Assistente da bilhete, antes do bilhete, chama o solo, bom dia. Bom dia, 6285. Salvador, bom dia, Xanaia 6225. 6225, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, para o 7, 3890 da SAM, está no Finger 8, para cópia autorização Recife 330 nível, informação a Golf. Guarde um minuto para cópia, prepare a PUC. Ok, PUC, assente. controle ao Gono 759, confirmando que autorizado o Hernando da 10. Após o pelo, foi 2366 para final do procedimento da RNAV, desse mantém a 2500 pés. Ajuste altímetro 10011. Ok, pode completar a partir do 367, o 759? Sim, motorizado, apresente serviço 367. Índio, ponto de espera 1895, ajustado 1011, boa viagem. Azul 4040, chama agora o centro Recife, na frequência 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0, azul 4040. Recife 288, alterno 260 bom dia. Boron 759, completo sinal do procedimento RNAV, pista no 0, chama agora a torre, na frequência 118 decimal 95, Boron 759. 895, 759. Torre, bom dia, Gol 9759, está passando 372 de volta. 9759, autorizado pouso na 0, vento variável em 2,8. TV pouso na 0, 759. Zero 93, após o pelo voo, serve de 366 para final do procedimento RNAV. Pronto, estabilizado. Desde que mantenha 2500 pés. Ah, isso é mais estabilizado, Gol. Vamos 90 pronto para 4. Afirmativo, o senhor prossiga. Esse Recife, 330, via peso 197, decola da 1-0, curva esquerda, Cachoeira da Cuca, Jean Maracaju. 5-4-1-0, transponder, controle, 1-2-0-8-0. Não copiei o transponder, senhor. 5-4-10. Ok, então 330 aprovado, Recife, conforme peso 197, Cuca, Jean Maracaju, 5-4-10, transponder, 208, controle, TAM 3890. Correto, time pronto, pushback, saneamento. Portão 8. Ok, chamada.